Talk about it now. Eita, elas são demais. Empinar na bunda, vem jogando assim pro pai, vai. Eita, as robinhas tá demais. Empinar na bunda, vem jogando assim pro pai. É bandida da queda, ela se garante na sentada. É bandida da queda, ela se garante na sentada. Chama as amiguinhas pra fazer a posição. Chama as amiguinhas pra fazer, hein? A moreninha senta, e a ruivinha senta, a galinha senta, e vai sentando. Quem gosta assim? A moreninha senta, a galinha senta, e a ruivinha senta, e vai sentando. Quem gosta assim? Colo do pai!